Eu gosto é assim, amostradinho. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei. Eu quero gozar. No hospital, na sala de cirurgia. Olha que criança deliciosa. Ai, louco desgaiado. Ai, ai, ai. Cala a boca, puta. Nossa. Ão, ão, ão. Ão, ão, ão. Meu pai não paga minha pensão. Por que me julgam? Por que me discriminam? Eu só queria entender por que me julgam? Por que me discriminam? Eu só queria entender. Só preciso do dinheiro pra comprar um mé. O leitinho das crianças e o mote da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Seja forte, você poderá sofrer em fé. É a batalha da fronteira. Porque não? Seja forte, você poderá sofrer em fé. É a batalha da fronteira. Porque não? Eu já tomei minha gala, eu já tomei minha gala. Renan, rei da meninada, Renan, rei da estudada. Eu já tomei minha gala, eu já tomei minha gala. Renan, rei da meninada, Renan, rei da estudada. Fabricando muito CP, vamos fazer barulho. Alô? Vem pro festa zumbi. Alô, o herói comanda o som. Tá faltando você. Vem pro festa zumbi. Alô, já convidei a magrela e os carecas também. Vem pro festa zumbi. Festa zumbi. Tá todo mundo convidado para a festa zumbi. Uou, festa zumbi. Esperamos por você para a festa zumbi. Aqui todo mundo se diverte. Tem herói e também tem o mestre. Umas mulherzinhas desaparecem, mas fora isso tudo é sem estresse. Aô, potência! Deus é pai, Deus é pai. A mãe tá perguntando quando você vai.